Boa noite, ouvintes do podcast do Desorientado. Hoje eu falo com a Madame Mim, que acabou de vir para Goiânia para o evento de rock que está acontecendo. E eu falo com ela agora. Boa noite, Madame. Olá, desorientados, tudo bem? Desorientados, é que a gente brinca com esse nome. A gente vai orientar vocês, fica tranquilo. Vamos orientar, então. Me ajuda, Mariana. Então, já vou começar assim. Quem que é Mariana Eva e quem que é Madame Mim? Essas duas... Mariana Eva, eu não sei quem é. Na verdade, só minha mãe me chama assim. Todo mundo me chama de Madame Mim. Madame Mim, sei lá. Eu tinha uma banda antes de Madame Mim, chamada Mim, e aí... Eu já era Madame Mim porque eu era a Madame da Mim. Então, todos os meus amigos chamam de Madame Mim, todo mundo é Madame Mim. Só a mãe que... É. Ah, tá. E Madame Mim, você nasceu na Argentina, veio para o Brasil com 4 anos? Isso, exatamente. Cheguei com 4 anos, mas depois eu voltei para a Argentina, morei nos Estados Unidos, aí... Dei mais voltas, fui e vim algumas vezes. Estou sempre indo e vindo lá da Argentina, né? Como é que foi a infância da Madame, assim? Conta só um pouquinho pra gente. Ah, não sei, acho que foi corrida, porque tem a mudança, mudar de país assim pequena, você tem que se adaptar a coisas novas, então tipo, você tem que dar uma corrida, né, uma forçada, mas foi legal, assim, eu gostei da minha infância, eu não sei, eu fui que nem outra criança. Normal. Muito sorvete, sei lá. E... Quando você prestou a ideia, assim, do adolescente, né, do desorientado, quando você chegou nessa fase, depois do ensino médio, como é que foi a escolha do curso superior? Foi na lata, assim, ou você já tinha alguma coisa não, em mente? Não, foi bem, tipo assim, ah, meu Deus, eu recebi aquele vestibular, recebi aquela lista daquelas coisas, falei assim, meu Deus, eu tinha esquecido que era hoje que eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Aí eu olhei, falei assim, ah, meu Deus, como eu vou escolher? Eu escolhi matemática, e eu cursei um ano de matemática, e aí depois fui nos Estados Unidos... E aí depois eu voltei, mas aí eu não voltei para matemática, eu fiz um pouquinho de filosofia e aí depois eu fui para dança, e aí eu me formei em dança. Que tanto de área, você também saiu rodando um pouco entre as áreas, né? E essas mudanças, assim, você sentia dificuldade, como que você falou, não, matemática não é para mim, vou um pouquinho para filosofia, depois não, filosofia não, vou... Como é que foi essa mudança, você teve dificuldade ou... Ah, é sempre difícil, né, eu acho que falta um suporte aqui no Brasil para as pessoas escolherem a sua área, porque, pô, com 17, 18 anos você tem que escolher o que você vai fazer da vida, é um pouco difícil, né? Tinha que ter um pouco para você experimentar um pouco, um período de experimentação nos Estados Unidos, é assim, né? Isso é muito legal. Ajuda, né? Ajuda bastante. Aí eu não sei, na verdade eu fui indo e fui... Não sei, não aconteceu. E da dança pra música, como que você começou na música? Primeiro foi música, depois DJ, a trajetória, como é que foi? Na verdade eu era atriz, antes de qualquer coisa. E aí eu tava tipo sentada na mesa de um bar conversando com os amigos e eles falaram assim, pô, não tem nenhuma banda de menina e tal, vamos fazer uma banda de menina. E aí eu me pilhei e fiz uma banda de menina, que foi o Polo. E aí... Depois a banda acabou. Aí eu virei música, né? E aí depois a banda acabou e fiz uma outra banda, um outro projeto. E aí com Madame Mim eu fui tocar na MTV. Aí eles viram e acharam legal e me chamaram pra fazer um piloto. E aí voltou um pouco o meu lado atriz, né? Porque eu já fazia coisas de teatro e de curtas e tal antes de ser música. Mas eu acho que a arte é assim, né? Tipo, você vai juntando uma coisa na outra e você tá se expressando. Então. É tudo meio interligado, assim. Pra mim é bem interligado, também fiz escola de circo, então eu acabo juntando tudo no palco, assim. Eu acho... A arte acaba agregando um pouco de cada lado, né? É. E nessa época do Pollux, qual foi a época que você era um pouco punk? O visual era mais negro, né? Como é que é? Na verdade eu era punk, eu vestia tudo todo de preto, né? Aí eu acho que eu enjoei, assim, de tudo ser preto. Aí um dia eu falei, não, vou ser tudo colorido agora. E aí, tipo, me radicalizei, eu sou assim, né? 880. Aí eu fui pro colorido, aí quase nunca uso preto, assim. Aí agora eu tô voltando a usar um pouquinho de preto, aos poucos, assim, tô começando a usar um pouquinho de preto de novo. Eu não sei, acho que é uma coisa da fase. Vai, enjoa e muda um pouco. Hoje tá um pouco mesclado, um pouco preto, um pouco colorido. É. E eu também vi na comunidade, tinha uma garota que tinha curiosidade sobre sua cor favorita. É qual mesmo? Caramba, eu esqueci qual eu falei pra ela. É porque, na São verdade, várias. são várias. Eu vou meio que mudando a cada semana. Assim, ah, hoje eu gosto. Acho que eu falei amarelo, realmente amarelo, uma das minhas preferidas. Acho que eu vou, sei lá, eu tenho fases, assim. Também depende do tom também, né? Porque tem uns tons que são irresistíveis, assim. Tem um tom de vermelho, assim, meio alaranjado, que é incrível. Um tom de rosa, um tom de azul, aquele muito brilhante. Esse amarelo, meio verde-limão. É, enfim. É. Tipo assim, esse azul aqui, né? Mas é. Tô mostrando minha unha pra ele. É. Mas eu não sei, eu acho que eu gosto de todas. Não pode ser todas, né? Tá, e essa questão da internet, você acha que a internet ajuda ou atrapalha o seu trabalho? Ah, ajuda, é claro, porque você sempre divulga o seu trabalho pela internet, não tem como atrapalhar, tá? Uhum. Ninguém, eu acho, não, é impossível atrapalhar, mas besteira que você faça, você sempre ajuda, porque a internet chega em lugares que você não consegue chegar, né? É, então é muito bacana. Incrível, quantos Orkuts você tem? Eu fui procurar, tinha 5, 4, quantos? Tem 6 agora. Mas daqui a pouco eu vou abrir o 7, porque tá quase lá. Tá, vai lotando, tá aí. Quase 800 o 6. E aí vai lotando e eu vou abrindo outros. E você faz mais alguma coisa na MTV além de ser DJ? Mais alguma coisa, tipo o quê? Não sei, a redação, ou... Não, na verdade é. O senhor é como personagem, é. É, todo mundo que trabalha lá, assim, principalmente no pessoal do Furfles, agora uhum. que a gente gravou, ou eu também no Bafon de Limon e tal. Todo mundo dá pitaco no texto, né? Uhum. A gente acrescenta e tal, a gente mexe. Principalmente a Dani e a Ginê, que são de stand-up, eles mexem bastante. Mas É uma forma de contribuição que todo mundo uhum. faz. Mas tudo pra chegar na Madame. É, tudo pra chegar no teu personagem, uhum. assim, no lance. Inclusive a Dani, você falou aí dela, ela falou que você não é mais Madame minha, agora você é Maria Parafina. Por que Maria Parafina? Não, isso é uma brincadeira. ela faz a brincadeira. Porque a gente tava gravando uma matéria que a gente... Surfista, parece. Que a gente corria atrás de surfista e tal. Mas, enfim, são todos personagens, né? Porque a gente, enfim... Nada contra o surfista, uhum. mas também enquanto já estava surfista. aí ela brincou isso no meio da matéria, porque era parte da matéria, assim, da brincadeira. E o pessoal acaba... Já teve algum problema nas ruas pela pessoa confundir? Às vezes acontece isso, não sei, com você já aconteceu. Confundir o personagem com a pessoa. Ah, tem direto. Tanto que às vezes quando eu encontro as pessoas dela e ela fala, ai, pô, parabéns, adoro seu trabalho, não sei o que. Eu falo, pô, valeu. Valeu? Como assim? Você não tem sotaque? É, essa questão do sotaque eu li. Pois é, eu não tenho sotaque, porque eu vim pequena pro Brasil e eu perdi o sotaque e tal. Mas eu sou argentina. E se eu falar o português que eu falo, ninguém percebe que eu sou argentina. Então quando eu falo o portunhol, de cara você percebe a Argentina e vem o estereótipo da Argentina e fica engraçado, entendeu? É uma coisa que compõe o personagem. Uhum. Então. E você, depois da MTV, parece que teve dois públicos. Teve o público que você já tinha de show, às vezes boate, e agora esse público novo que chega, né? O público da Madame. Você lida bem, esses dois públicos se misturam? Você gosta dos dois? Tem algum que... Como é que é? Não, tipo, eu sou o tipo de público, imagina. Público é público. Se eles gostam do meu trabalho, eu acho maravilhoso. Não tem problema. É, assim, não tem problema nenhum. Assim, pode ser qualquer público, eu acho legal. Assim. Cada um é diferente, você dá uma troca diferente quando você está no palco e tal, mas isso é legal também, você cada show trocar de uma forma diferente. Uhum. E eu vi um vídeo no YouTube, você se assistindo. Você costuma se assistir? Aquele vídeo é você, acho engraçado. É, sou eu. Porque às vezes é engraçado, quando eu tô fazendo a performance, eu me fico fora de mim, sabe? Eu misturo não, teatro. É, eu não me dou muito conta do que eu tô fazendo, assim. É meio, um amigo meu fala assim, você sai de si, você viaja, não, você fica possuída, que ele fala. E aí, quando eu me assisto, eu acho engraçado, entendeu? Porque eu fecho umas coisas e falo assim, caralho, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Aí, nesse vídeo, me assistindo, é engraçado, porque eu tava justo E que tava engatinhando, passei por baixo da mesa do super puto e o meu joelho machucou, e tava doendo meu joelho, eu tava engatinhando meio torto com o joelho. Aí eu vi e lembrei disso, né? Aí eu comecei a falar que a Marifê tava vendo comigo, que ela tocou guitarra. Eu falei assim, ai, meu joelho tava doendo, assim, escorrendo. E ela ficou me imitando também, aí, enfim. E você gostou de ter feito a turnê gringa? Eu também li que você, parece que um dos shows que você mais gostou foi Berlim. Por quê? O que, que tinha de diferente? O que era legal em Berlim? Ah, Berlim, bom, primeiro a cidade é incrível, né? É muito legal, as pessoas são muito abertas, as pessoas são diferentes, as coisas que vêm de fora. É, o estilo das pessoas é muito legal, enfim, tem muita informação. É tipo uma metrópole de informação. Isso é muito legal. As cidades grandes têm uma troca, uma cultura, uma coisa que é muito prazerosa, assim, muito rica. E o festival que eu toquei era muito legal, muito grande, um dos maiores festivais de música da Europa. Então é muito legal estar participando de um evento assim, sabe? Uhum. Um monte de gente assistindo de outro país, enfim. Achei muito legal. E você mudou alguma coisa do seu show, acrescentou, tirou pra ir pra fora ou foi igual? Não, acho que na época foi igual, assim, não mudei nada não. O show vem mudando, né, uhum. Eu vou colocando músicas novas e tal, ele sempre tá dando uma renovada, mas não dei uma renovada para ir para a Europa, entendeu? Tipo, foi uma coisa que fluiu. E o que você indica de música para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, assim? Nossa, eu indico um monte de coisa. Tem uma banda argentina chamada Miranda, que eu acho muito legal. Tem uma banda mexicana chamada Maria Daniela Susana do Lácer, que eu acho muito legal. Tem uma banda espanhola chamada Dirty Princess e outra chamada Super Puta. Tem, que é uma homenagem para o meu Super Puta, meu produtor. Tem... Ao contrário, o nome dele é uma homenagem à banda, enfim. É, né? Tem, sei lá, uma coisa mais tranquila, o J.J. Johansson, que eu gosto muito, o James Figurini, Tom Delerque. Que tanto, muita coisa pra gente ouvir. Não sei. Alguma dessas bandas que você citou tem alguma influência no seu trabalho? Você busca alguma inspiração? Você faz, cria... Todos têm, né? Porque a partir do momento que você está ouvindo uma banda e uma música que você gosta, ela te marca de uma forma diferente e aí na hora da composição você lembra de alguma coisa da música e aí você traz a música do teu jeito, enfim, é normal, né? Uhum. E você gosta de parcerias pro seu show? Você faria alguma parceria? Já fez parcerias? Já fiz, bom, minha maior parceria é com o Super Puto, né? Que ele produziu o meu CD, mas nesse CD também tem outras parcerias com o Vig, que é um baterista produtor que mora em Londres, que toca com Patrick Wolf, que também é um som muito legal lá de Londres. Tem a parceria do PB. E eu já fiz outras parcerias, enfim. Tô sempre procurando parcerias, acho muito legal parcerias, porque você soma coisas, né? Agora, uma pergunta desorientada. Você faria uma parceria com a Britney? Com a Britney? Oh, claro, né? Quem não faria uma parceria com a Britney? Até o João Gordo faria uma parceria com a Britney. A Britney é maravilhosa, né? E, tipo, ela pode tudo, cara. A mulher mais poderosa do mundo. Ela, pô, é muito maneira, assim. Acho muito legal o trabalho dela. E parece que alguns vídeos daquele que você faria uma sátira, não sei, aqueles vídeos que você imita, brinca com ela, eles tiraram do YouTube, parece. O que você acha dessa retirada de material? Não, isso é normal, é porque a MTV tem uma briga, a Viacom, que é, né? A MTV que é da Viacom, tem uma briga com o YouTube, então eles descobrem os vídeos e tiram, né? É normal, eu acho que o pessoal tá sempre abrindo e fechando conta, mas aí o pessoal abre uma nova conta e coloca os vídeos de novo. Assim. Acaba virando o que não dá pra tirar, né? É, normal, assim, acho uma besteira essa briga, mas enfim, uma luta judicial tem um tempão, a gente não vai poder fazer nada contra isso, né? Vai ser tipo, tira e coloca de novo. Tira e coloca. É. E você contaria alguma coisa? O que você acha que se você contasse pra gente que tá ouvindo, as pessoas espantariam? Não sei, algum bafão, alguma coisa que você, se você contasse, as pessoas espantariam. Falaram, nossa, mas a madame faz, ou já fez, ou não sei, qualquer coisa. Uma mania que você tem, você é vegetariana? Não, super puto é, mas eu não sou não. Eu gostaria de ser, na verdade, porque eu tenho pena assim, dos animais, que meus animais eu acho coisa meio ruim, o jeito que matam os animais, eu acho meio doloroso, mas eu meio não consigo. Eu, talvez uma coisa pro futuro. Eu não sei. Pensa, pensa alguma coisa, não sei, alguma mania feia, mania bonita, um tique nervoso, sei lá, Ai, gente. É difícil lembrar alguma coisa. Fala na sua. Minha? Deixa eu ver, Você lembra de alguma quando eu coisa? jogo, deixa eu ver uma mania, eu tenho mania de atualizar o Orkut toda hora, assim, pra saber o que tá acontecendo. Quando eu tô na internet, eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Então, eu fico no MSN, eu vou pro Orkut, aí eu abro o meu site pra ver quem tá visitando, quem não tá. Aí eu mando um scrap Entendi. pra 20 pessoas. Bom, atualizar o Orkut eu não tenho muita paciência, até porque eu tenho 6 Orkuts e tipo, Todos não ia dar administrar tempo. é meio chato. Então eu leio, escrevo e tal, respondo, adiciono as pessoas, faço jeitinho, mas eu não faço mais do que isso, porque eu fico enlouquecida. Mas eu tô bastante no Twitter ultimamente, eu tenho gostado de twittar e de. Agora na viagem eu vou assim, estou no aeroporto, estou não sei onde, estou fazendo show na Zelândia, indo pro palco. Aí eu gosto de ficar tweetando e atualizando as pessoas no meu Twitter. Seria uma mania, né? É, sei lá. E uma pergunta é que eu não sei se assim, se você poderia responder, mas sempre que eu vejo comunidades ou discussões sobre a MTV junto com uma rede e tal, as pessoas já acabam falando, ah, mas a MTV tá ficando muito comercial agora, a MTV tá fazendo só coisa pra vender e não sei o quê. O que você acha dessa crítica do pessoal que fala isso, dessa visão? Ah, não sei, eu acho que. Eu não vejo isso assim, mas eu acho que a MTV sempre foi daquele jeito. A MTV é a MTV, entendeu? A MTV faz coisas que nem outro canal faz, sabe? Ela peita umas coisas e coloca umas coisas no ar, você fala assim, nossa, como pode isso? O próprio Foi Fazer um Debate, assim, é um programa que tem umas coisas meio politicamente incorretas, sabe? E é muito legal, a gente fala de umas coisas que ninguém fala, sabe? E de um jeito engraçado, de um jeito irônico. Então é. Isso não é vendido, isso é super legal. É claro que todo canal precisa de coisas e de pessoas que vendam mais, entendeu? Mas a MTV nunca vai botar uma mulher gostosona de biquíni pra pagar de gostosa, entendeu? Vai botar de uma forma engraçada, talvez, como no aquele programa que era do Mion, Macho, não sei o quê. Mas é uma forma irônica, entendeu? Eu acho que. E tem bom gosto, assim, e se eu precisar de coisas assim, mas. Isso é normal, né? Todo canal precisa sobreviver, as pessoas precisam A sobreviver. parte comercial tem que É, tem que acontecer. acontecer. Tipo, como eu sou artista, penso em fazer música e em compor, tem um cara que trabalha no comercial que pensa em como vender MTV e como fazer isso funcionar. Então é o trabalho dele, entendeu? Esse é o meu trabalho, cada um tem que fazer o seu trabalho e juntar as coisas da melhor forma possível. Muito obrigado, madame, pela entrevista. Se você quiser acrescentar, falar alguma coisa no final, agora é com você. Pode falar. Imagina, obrigado a você e vocês, ouvintes desorientados. Não fiquem tão desorientados. Tá tudo bem. E eu queria mandar um beijo pra todo mundo e falar que, pô, vocês podem me achar na internet, em vários lugares. Tem meu site oficial, que é min.com.br ou madamin.com.br. Mas tem também o Orkut, é só me procurar lá, perfil 6 por enquanto. Tem vários, Tem no né? YouTube, né? Tem videoclipe no YouTube. Daqui a pouco eu vou lançar um videoclipe novo chamado Blá Blá Blá. E tem em Twitter, que é barra underline madamemin. Tem Fotolog, sim, MySpace. Ah, sei lá. Tem Dá tudo. pra achar fácil, né? É, dá pra achar. Só um search no, nos sites, nas paradas oficiais, que aí você acha. E é isso aí. Tá gostando de Goiânia? Tô achando ótimo. É a primeira vez? Já tinha vindo? Segunda. Segunda vez? É, já fiz um outro show aqui uma vez. Então tá bom, muito obrigado, boa Obrigada a noite, vocês, boa valeu pela noite. entrevista. Imagina, tchau.